Nas ruas do clima bom, Maceió, Alagoas, Função Babel, Bertino, Estúdio Plano, todos juntos. É o som que vem das ruas. Vem com nós, neguinho, é tipo assim. Tá no jeito de andar, de falar, de pensar, de vestir, pra sair, pra curtir, viajar, observar, relatar nosso cotidiano, de alertar, de informar os irmãos, incentivando a lutar, sonhar, cair, levantar, prosseguir, resistir, viver e amar a nós mesmos, parceiro, a vida, a família, em cada becos e vielas da nossa periferia. Ter orgulho da cor, do nariz, do cabelo, somos o que somos, descendentes de guerreiros. E na ginga da gira, no pandeiro, o atabaque, nos toca disco na night, agitando os bailes, narrando nossa vida entre alegria e várias treta, descaso, abandono, covardia dos bota preta, trazendo mais ódio, tristeza, maldade, visitas, presídios, jazigos, saudades, lágrimas, velas, manchete nas telas, parasitas, felizes, lucrando com a guerra. Espera, é sempre a mesma merda, conversinhas, abraço, promessas e promessa, deixa rolar, gostada, mas não falha, um dia desaba, aqui se faz, aqui se paga. Racismo, genocídio, capitalismo. É contra isso que bato de frente em defesa da minha gente. O rap é foda, moleque, boy, escuto, não entende. Não tá na Som Livre, na Universal Music, na Gazeta FM, na Pan ou na Mix. Tá nos jardins dos meninos, tocando nas quebradas, nos bang ao vivo, cantando junto com a rapa, chegando pros moleque. Também vi internet, com apoio de parceiro Dedel e Epidemia Rap. Salva todos guerreiros na profissão, perigo, os verdadeiros nos corre, que exerce com compromisso. Do clima bom pro mundão, Johnny Brown é ação, juntão com seis, fortalecendo a missão. É a voz, pra quem não tem voz, nossa arma na luta é o rap, o som que vem nas ruas. Um grito de protesto em busca da revolução. O som que vem das ruas se segura. Vai pra Lagoano, tá ligado? Deixo grave bater satisfação, Johnny Brown. O som da rua tem poder, sangue quente imaginar. Nunca é bom esquecer, Babilônia é canibal. E tem quem pague pra ver, tu se fuder no final. Tamo ligado nos papos, mas tamo organizado. O gueto conectado é o terror dos engravatados. E mesmo tanto doido assim, do compromisso é firmado. Na humilde buscando espaço, com atitude no sapato. É, nós somos frutos do meio, sempre no meio da rua. A inspiração vem das fitas da real, que é nu e crua. Agora o caminho pra seguir é tu quem diz. Só sei que cada verso escrito é uma cicatriz que fortalece a batalha. Pode crescer bem é azar, que tu não fica de cara. A oeste é quase a Jamaica. Na fé, a música ilumina a caminhada, na luta pra que os livros encantem mais que as armas. O beat na quebra é o coração dos bandidos, versos construídos conforme eles são vividos. 7 bilhões de formas de ver e fazer, tá ouvindo? Família, clima bom e todos unidos por instinto. Uá. Se segura. Vai pra Lagoano, tá ligado? Esse é meu mundo, fumaça na calma, vai pela sombra. A rua chama e engana, então não se perde na lombra. Foi no sapato sem espal, flagrante muqueado. A vontade sossegado, cada qual faz seu lado. 360, giro na noite é assim. Da camisqueira, um aventuro, estou pim. Meu maloqueiro por aqui sim, querendo brilhar, coadjuvante, nem pensar o seu papel atuar. Cara fechada, aberta a temporada. Então fala o que cê faz pela sua quebrada. Som que vem das ruas, eu não te vi nas ruas. Aqui só quem atua, quer pra crescer juntão. O fim da guerra é a esperança, nova geração. Sua bandeira simboliza a nossa divisão. Nós viu contradição, e nós agora é um só. Ainda pulso o coração, e as artérias é a rua, oh. Um grito de protesto em busca da revolução. Som que vem das ruas, se segura. Vai pra Lagoano, tá ligado? Real heavy, som que vem das ruas.